Tá sentindo o ronco do motor? Tá vendo o barulho do motor? Pois é, minha filha, o mundo girou. O pé rapado virou doutor. Você desacreditou, agora o mundo girou. Quem diria que aquele quebrado um dia fosse virar doutor? Agora ostentação, dono do paredão. Whisky portado, gatinha do lado, festa na mansão. Agora tô de carro importado, tô tirando uma onda do caralho. Só lamento pra você que duvidou, escuta só o barulho do motor. meuscds.com. cds.com. Vai descendo, meu amor, descendo, meu amor. Dança na pisadinha, não vai.